sonhar com outro lugar, não diferente do que imaginei. Pássaros no ar, dia a brilhar, na luz do sol e um rio a passar. Sonho em te levar pra esse lugar e deixar o nosso amor se merecer. Entre os florais que recobrem as marginais, se instruir com todo amor e padecer. Ao cair da tarde, os pássaros voando, o sol se escondendo atrás do mundo, os bichos cantando, harmonia se espalhando, enriquecendo o mundo de amor. Sonho em te levar pra esse lugar e deixar o nosso amor se merecer. Entre os florais que recobrem as marginais, instruir com todo amor e padecer. Da tarde, os pássaros voando, o sol se escondendo atrás do mundo, os bichos cantando, a harmonia se espalhando, enriquecendo o mundo de amor. Te levar pra esse lugar e deixar.